No livro de Salmo, no capítulo 24, o salmista Davi escreve: abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Me diz quem tem o poder pra abrir o céu e fazer a terra tremer, pra dar ordem ao sol e o sol obedecer, pra mandar anoitecer e ordenar o amanhecer. Quem tem poder que sobre as águas pode andar, quem pode ordenar fazer o mar se calar, quem habita entre os céus e nos céus pode reinar, quem pode morrer se entregar e ressuscitar, quem possa construir a terra com o som da sua voz, quem vence todas as guerras, quem luta por nós. Quem é tão veloz que pode estar em todo lugar? Sua grandeza é intensa e não se pode calcular. Quem sabe de tudo, passado, presente e futuro? Quem com suas mãos pode cavar o mar profundo? Quem pode te amar mais do que ama seu pai? Quem pode te cuidar, nunca te deixar pra trás? Quem te conhecia antes de você nascer? Quem pode te entender, seus segredos conhecer? Quem pode te fazer ser mais que vencedor? Quem é criador da ciência e do amor? Quem pode fazer milagres, as doenças curar? Quem pode te fazer chegar e te fazer andar? Quem pode te fazer o bem, quem vai mais além? Quem te transforma e te leva a Jerusalém? Eu sei quem quer seu bem. Eu sei quem me ama e te ama também. É o nosso Deus, é o meu Deus. É o Deus que cuida dos filhos seus. É o Deus que lutou e nunca perdeu. É o Deus do impossível. Maravilhoso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nos céus Ele é o Rei. Com justiça, amor grande e poderoso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nos céus Ele é o Rei. Com justiça, amor grande e poderoso Deus. Ele é luz que brilha em meio às trevas, mais valioso que ouro, maior que qualquer moeda. Ele é minha pedra, minha rocha, meu abrigo, e quando estou triste, Ele diz está comigo. Em todas as coisas me ajudou o Senhor. Eu tive fé, confesso que caí, mas Ele me levantou. É de impressionar, tudo no seu lugar. O sol e a lua se curvam pra te adorar. Os montes se derretem em tua presença. A tua santidade lança fora as diferenças. Quando eu saio do Egito, Ele abre o mar vermelho. Calem-se hipócritas, dobrem seus joelhos. É o Deus verdadeiro, o leão e o cordeiro. O único que livra do desespero. Estrela da manhã que brilha sobre mim. Príncipe da paz, minha vida está em ti. Tudo que sou a ti entreguei. Meu tesouro é teu, Rei dos Reis. Mundo sem Deus é um vazio. O menor com Deus vale por mil. Como viverei? Tu és a minha vitória. Mas e com amor, tu mudou minha história. Abra os portões pra que entre o Rei da Glória. Então me diz, quem é o Rei da Glória? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nos céus Ele é o Rei. Com justiça e amor grande e poderoso Deus. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Aí, irmão, existe um Deus maravilhoso, um Deus que é eterno, e esse Deus te conhece. Ele quer te fazer feliz, uma felicidade que você nunca vai encontrar nas drogas, nem no álcool, nem no pecado, mas uma felicidade eterna. O meu Deus entregou o Filho dele para que você possa ser feliz. Jesus Cristo morreu por você, irmão, e Ele quer te salvar. Seja humilde, irmão, se ajoelhe diante de Deus, dobra teu joelho e clama por Ele, que Ele pode mudar a tua vida. Esse é o meu Deus, é um Deus que sempre esteve contigo, e mesmo que você virasse as costas para Deus, Ele sempre quis você. Ele te ama. Maravilhoso Deus.